cê mora, que rua cê frequenta. Que rua é essa que você representa? A rua não é calçada e asfalto. Rua é nós aqui, junto com a mão pro alto. Quem tá na rua sabe, faz e acontece. A rua não é chat, papo de internet. A avenida é artéria e a rua é veia. Nós somos o sangue que esse coração bombeia. Até na noite solitária, de rua deserta. A cidade nunca dorme porque tamo sempre alerta. Na nossa, na dele, na minha, na sua. Na rua, na rua. Muda, entende, não julgue, aliás. Chega e rima, faz a sua, o amor vale mais. Tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, faz a sua, o amor vale mais. Foi na rua que eu vi o som da revolução. Rimas em uma métrica legal no meu coração. Um maluquinho na São Bento, rimando, batendo na lata de lixo. Uma parada muito louca, também quero fazer isso. Eu tô na rua, sou da rua, nada pode me parar. Que N4 tá louquinho pra rimar. DJ Buiu, maloqueiro, tá na rua como eu. Scratch na moral, Itaquera e Carvalho, somos donos das ruas. Irmandade Negra em estéreo, tá na sua. Daqui do morro dá pra ver tão legal. Quem gosta de verdade do rap nacional, tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, vai na sua, o amor vale mais. Tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, vai na sua, o amor vale mais. Se eu tô na pista, na vila, me diz o que pega. Se eu tô na rua, no beco, na esquina ou na viela, tudo na mesma atmosfera. Vai e vem com muita pressa. Vários manos encostados no muro, os bicos gela. Eu domino a fera que há dentro de mim. Observo tudo à minha volta. Escuta aí, é som no talo. 9:30 da manhã, os carros disputam espaço com carrinhos de rolemã. O movimento é cristão, de porta em porta, em rua em rua. Contraste com as meninas de blusinha e saia curta, cada um na sua, tudo junto e misturado. A rua inspira a poesia, a cultura do asfalto. Tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, vai na sua, o amor vale mais. Tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, vai na sua, o amor vale mais. Mas não sou padre nem santo, me criei na rua. E não mudo minha postura só pra te agradar. Pra citar Ana Carolina, Zica, Zica tá no play do meu MP3. E todo dia aspirina, deu bote. A mina grita, vai a bolsa e fica a vida. E o sentimento de potência, facada na panturrilha. Sai pra vida, tatu, a solidão vem arrastando. Pois a palavra frustração é sobrenome paulistano. Tá na cara, pois quem é da rua ama e não teme a rua. É como é, poucos são, quem respeita muda. Entende, não julgue, aliás. Chega e rima, vai na sua.